Paulo Salvador, muito bom dia, 35 no 4. Já está ligado e descida. Eu sou até o 050. Livrou. Tá, vai descer para 070, 2223. 050. Perdão, 050, 2223. 25443. Autorizado 190 para Aracaju, decoradão 0 com curva esquerda na PUCA, Aracaju 5443, eu transponho 198.8554. 35514, planejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Tomará. Até 020 graus, 149. Autorizado decolagem 590, da 3597. Taxi voo 1607, 182 a bordo, 3 horas e 40, de autonomia alterna Galeão. Pronto, centro do tráfego. Gente, voo 642, alinhar e manter após o TAR. Ationo, 0.02295, ajuste no 011 agora no 07, obrigado. Iniciada, da 3507. Tio Gilete, Gilete Bravo, vou indo na pro de Mari para ter que estar chegando a Mari, reforço de aves desse. Decolado aos 49, chame o controle 19-8. 19-8, tá 3-5-7, bom dia. Ricardo, bom dia. 3-5-7, bom dia, contato radar, voo 380, sai da água. Ah, voo 380, tá 3-5-7. Alô, alô. Decolagem autorizada, da 10, vento é norte, 102 nós. Decolagem da 10, vou ver quando. Oi, Salvador, bom dia, voo no 607, como se espera na 0 pronto? Bom dia, voo no 607, alinhar e manter a 10, pois o banho da companhia. Fazer barulho na campainha e manter o 90, voo 907. Autorizado táxi via parte 1 no taxi Índia, ponto espera do 90, chama a torre 1895. Pois o seu altímetro no 011, poderia confirmar pessoas a bordo? 181 a bordo, 1011 agora, ajuste, vai via parte 1 no Índia, quanto de espera da 10, chama de 295. 715, bom dia. Gente, grata, bom voo, 1715. Salve Salvador, bom dia, o azul Alfa Lima do Pátio 3. Prossiga, azul. Alfa Lima solicita a autorização para reboque até a ponte número 8, o pátio principal. Gente, está autorizado o reboque a princípio até a saída do pátio 3, reportando para ingresso no pátio 1. E Alfa Lima reportando. Pushback de funcionamento, 612, recono 897. 97, fica atento ao banheiro da companhia que passará a retaguarda após estar autorizado, chamando pronto táxi. Ok, sentido tráfego após autorizado, boa noite, não. Para posicionamento 5554. Para posicionamento 5554. Alfa Lima, mantenha a posição aguardando instruções. Alfa Lima. 55 no quadro, está autorizado para estiver funcionamento, chama para um táxi. Doutor, bom dia, acionei 570. 55 no quadro, copiou, sala. Salvador, a descarga 6570. Salve 5554 para posicionamento. 5504 está autorizado, chama para um táxi. Chamará, 5504. Prossiga, APSA. Autorização nível 350, o Recife. Sente a guarda cópia. Sim, se for. Bom dia, vou no 715. Bom dia, vou no 715. Linha A e manter, A10, autorizado. Ah, de manter na 10, vou no 715. Interceptando o localizador, o trip 5362, torre 1895. Leste Bravo, desce até o nível 050. O controle 198. 198, vou no 607. Controle Salvador, vou no 607. Bom dia, decolou na sua escuta. 307, bom dia, contato radar. O 360, saída da El. 360 da El, com 607. Mete 35362, aguarda a pista livre, o ajuste é 1-0 no 1. Aguarda a pista. 3517, chame Recife 288. 715, decolagem autorizada da 10, o vento é norte, com 3-9. E o decolagem da 10, agora no 715. O gol no 897, autorizado táxi via Pátio 1, Tatuí, Índia, Ponte Ferrada 10, chama Torre 1895, existe na 011. Comilhão, táxi de via Pátio 1, Índia, Gono 897. Paulo, 355 no Pátio, acionou, está com 40 a bordo, 340 de autonomia, alterno Salvador, pronto para o táxi. 3594, está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxi Índia, Bande Paradona 0, chama a Torre 11895, ajuste no 011, vai dar passagem ao Boeing da Gol. 100, visual com Boeing da Gol, ponto de espera 295, 5594. Azul Alfa e Anquilima, está autorizado para seguir o reboque, até sair do Pátio 3, reportando para ingresso, Pátio 1. E Anquilima. Salve Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, muito bom dia. Informação em curso é a Fox, número 2, cópia. O ABS 6570 está pronto, cópia. Prossiga, 6570. Está autorizado Recife, nível de voo 350, vai decolar da 10 com a curva à esquerda na saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, operem 119, décimo 8 e o transponder 5467. Sim, autorizado. Recife no 350, decola da 10, curva à esquerda, Pucaracaju, a rota é Peruí 58. 198 controle, 5467 é o transponder. O ABSA 6570 está pronto para pushback e aceleramento. ABSA 6570, aguarda autorização. Aguardando 6570. Rio 5973, está pronto, cópia? Bom, autorizado Recife, nível de voo 310, vai decolar da 10 com a curva esquerda na saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, opere 119, décima 8 e o transponder 5462. Rio 5973, está autorizado para Recife 310, decolar da 10, Pulca, Caju é a subida. O Rio 5973, com o treinamento está correto, chama pronto para o tiver funcionamento. Salvador, é o Geral 9970, 340 Teresina. 9970, tempo autorizado 360, copia? Copia. Está autorizado Teresina, nível de voo 360, vai decolar da 10, com curva esquerda na saída Momo, transição Flock. Controle APL 119, décima 8 e o transponder 5465. Teresina 360, decola da 10, com curva esquerda na Momo Flock, 119.23, 5465, nosso transponder. Sideral 5465, transponda, chama pronto para o tiver questionamento, Sideral 9970. 5465, chama 9970. Então, 3153, a informação em curso é a Fox, aguarda a cópia. Está a Fox, aguarda a cópia, 3153. Bom dia, 355 no 4. Aguarde só um instante para o ingresso da 10. Temos aí um ATR da Passaredo já passando o externo. Aguarde no ponto de espera. Aguarda lá, 355 no 4. Nível de voo 380, vai decolar da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via peso 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rosa. Controle a pele 119, décima 8 e o transponder 5460. Autorizado 300, decolou no 10, curva direita da El, Leda Bridge. E chegou no 0, SMAP. O controle 1958 com o firme transponder, a gente vê? 5460. 5460, 3163. Quase o Alfa Yankee Lima está autorizado a ingressar a parte 1 na posição 08, reportando ao término. Ok, seguir até 8, reportando ao término. Chame o controle, 098. 098, obrigado, tenha um bom dia. Noite. Sete, cruzar 1600, solicita curvar à direita agora para evitar formações à frente. 897, contato radar com 360, livre 360. 360, iniciando esse mil. Só. Está autorizado para estiver estacionamento, chama pronto táxi. Autorizado, chama na táxi, apta 6570. O Alfa Yankee Lima irá prosseguir para a posição 09 do Pat 1, reportando o término. Yankee Lima na posição 9, ok. Obrigado pela informação 9. Solo Salvador Rio, 5973, na parte 3, posição 09, para pushback acionamento. Rio 5973, aguarda pushback acionamento, número 2 no setor. Guarda. Uno 897, quando possível, gostaria de voar Brida. Bride. Se possível, tentar coordenar com o centro para eu abrir e assim eu evito uma formação. Ok, será coordenado. Obrigado. O passarelo 2223 no solo ao 03. Chame o solo 129. 715, voe elefa, chame o centro Recife, frequência 128.8. Telefone 288, vamos continuar. 020 graus, 029. 7554, está em cima. Só a segunda cópia. Parelho 2223. Filete, filete, bravo, Salvador. Oi, Duna. Muito grato, bora Duna, bravo. Kilo 2223. Pushback acionamento TAN 3153 na posição 4. TAN 3153, aguardo pushback acionamento. Aguardando. Dando antes da Kilo 2223. 2223 está autorizado a ingressar a posição 02. Livre ingresso, posição 02, 2223. Bom voo. 98, muito bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5514. 5514, contato radar, suba 190, saída pública. 5514. Vai que foi bravo na escuta? Autorizado início do reboque? Reboque ao término. Imagina que sou bravo. Sente, bom dia. Para o táxi do ápice da cargo 6570, 2 no POB, 2 horas e 35 de autonomia, alterna Natal. A sala 670, utilizado o táxi via parte principal, Indy Alfa, no ponto esperando no 0 Torre, 1-1-2-9-5, quem negar no 0-1-1, boa viagem. Pátio Índia e Alfa, ponto espera 1895 a Torre, 1011-9-20, ápice 6570. 97, chame centro Recife em 125, décima 1. Recife 251, tem um bom dia. Eu gostaria de pedir solo que após a passagem da aeronave da Abson, a sua retaguarda, está livre, puxa pós-taxi, só 3153. Direto, pode descida? Para 2000, certo. 1011, livre LS X-Ray. 2000. Livrado, Juliette de Bravo, felizmente aqui vem. 3. Segundo 73 está livre após táxi. Maravilha. Vocês não ficam bem quando for iniciar o pushback de imediato? De Salvador, bom dia, ápice da cargo 6570, próximo ponto de espera da 1-0, pronto. Ápice da cargo 6570, ali mantém cabeceira 1-0 inicialmente? Ali mantém cabeceira 1-0, ápice 6570. ABCK 6570, autorizado a decolagem pistão 0, vento 030 graus, 03 nós. Autorizado a decolagem, pistão 0, ABCK 6570. Salvador é o Trip 554. Prossiga. Precisa de coordenar com. Vamos direto Aracaju, Passo Pouca. guarde. Presente direto da Aracaju. Direto da Aracaju, obrigado, 5-5-4. Cargo 6570, até colar da USO 11, controle 119.8, bom voo. 19.8, bom dia. Fala, Salvador, mais um bravo, informando o técnico de reforço na posição de número 8. Gente, bom dia. Grato, bom dia. Zero, subir até nível 350, saída pouca. 350, saída pouca, o ATSA 6570. Já do táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Para o táxi, o TAN 3153, 171 na bordo, 3 horas e 25 autonomia, altera em Campinas. Queria confirmar a alternativa? Campinas, certo. Autorizado o táxi via parte principal, Rede Alfa, no ponto esperando a 10 Torre, 1 no 8 decimal 95, aqui em Engano, 0 no 1, boa viagem. 0 no 1, Rede Alfa, 395, quando pronto, ponto perto da 10. 3153. Rio 5973, vai seguir a nave da TAM, via parte principal, Rede Alfa, no ponto esperando a 10 Torre, 1 no 8 95, aqui em Engano, 0 no 1, boa viagem. Total 98967 da Fox Trot, pediu contato com o seu Recife. 9896, identifique, chega da Mari, desça ao 050. 050 na Mari, identificou. Estabilizado, Papatanto Juliette, Juliette Bravo, VLS Whisky, down no 0. Juliette, Juliette Bravo, chave torre, 11895. 11895, de Bravo. Solo é o passarelo 2223. 2223, siga. Siga. 2223, já possui a nossa autorização para a vitória da conquista? Informação, altímetro no 0, 1 no 1, reporte curto final, pista no 0, baixada travada. Recife, portada curta final, com o trem baixado e travado, direto de Bravo. Vitória da Conquista, controle 119.8, acione 5472. Total 9910, com a informação 9910, copia o controle agora. Agora copia. Ok, na chegada da Mari, desça ao 0620. Ok, copiado então, identificado, desce ao 060. Afirmativo, na proa de Mari para a chegada da Mari. Na proa de Mari para a Mari. 2 Salvador, 3153. Ponto 0110, pronto, sentido 99 na 10. Afirmativo, então 3153, mantém o ponto de espera. Mantém 3253. A linha decola sem parada? Afirma, a linha decola sem parada, 3153. Autorizado ingresso, decolagem, pistão 0, vento variável com 03 nós. A linha decola sem parada, TAM 3153. A linha decola sem parada, 3153. Externo, baixado e travado, direto de Bravo. 7 Juliette, Juliette Bravo, continua aproximação, Airbus 320 da TAM, iniciando rolagem de capoeira no zero. Ciente, Bravo. Após o pouso, o pátio é U? O hangar da Bata, Juliette Bravo. Entre. 9970, no frente do terminal de carro, para buscar encaixamento. Está livre para estar considerando 9970. Meia, desça para 2.000 pés, 1.011, livre LS Express. A 2.011, portaria na LS. Trip 5514, cruzando 150, chame Recife, 2.685. 2.085, centro Recife, 5514, bom dia. Juliette, Juliette Bravo, vento norte, 03 nós, autorizado pouso, piso está 1-0, Papa Tango Juliette, Juliette Bravo. Muito grato, autorizado pouso, Juliette, Juliette Bravo. Projetar 3. Zuno, correção, Torre, TAM 3153, curvando à direita aqui para livrar a formação. Ciente, TAM 3153, decolado desde Salvador, Zuno 8, controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Olha, bom dia, TAM 3153. 3153, suba ao 380, da Dael. Dael, 3153, pode voar Leda? Exato. Salvador, total 9910, solicita manter a high speed até Itapo, pelo menos. Exato, 9910. O número 2, o número 1 é o tráfego da companhia, já está perdido. Ó, oh, capa, mantendo a high speed. E o 5973 ali mantém cabeceira no zero. Afirmativo, Juliet, Juliet, Bravo, no solo de Salvador 20, direita, chama solo em 121-9. Informa a viatura da Infraero na Taxiway Alpha, mas a mesma já está liberando. São Luís. Vira 9970, utilizando o táxi via parte principal, Indy Alpha, no ponto esperando no 0 Torre, 1-1-8-95, legal no 0 no 1, boa viagem. 1895, ponto de espera. É, muito obrigado também, bom trabalho para vocês aí. Vira 99-7-0. Alô, vamos para o Juliette, Juliette Bravo. Juliette Bravo, vai táxi via Alpha, reportando o táxi Juliette. Alpha, reportando a Juliette Bravo. Rio 5973, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 030 graus, 03 nós. ILS X-Way, chame torre 118.95. 18.95, total 9990, deixa para 2.000 pés, ajuste no 010, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta autorizada. É, descida para 2.000 pés com 1010. Afirmativo, 1-0-1-1. 1-0-1-1, descendo para 2000, temos autorizado o ILS, total 9910. 5-3-8-4. 9-6, o altímetro no 0-1, reporte baixado e travado. 1-0-1-1, reportado e baixado e travado. Sideral 9970, bom dia, continuando o ponto de espera da NEC. Firmativo, Sideral 9970, mantém o ponto de espera, por gentileza. Temos um 727 da Total na final da 1-0 já. 9970. Cliente, Juliette, após contornar o parque principal, Lima, Quebec, Lima, Mike, Quebec, quando lá, Uno, 8, 6, 9, 5, bravo. A gente subiu uma 3-1-0 na Puca, Rio 5973. Cola, controle em 1-9-8, bom voo. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, necessitar aerovia. Controle 1-9-8, oceano 5-4-7-4. Pouso pista no 0, vento 020 graus, 04 nós. Sempre pouso, total 96. Rio 5973, na escuta da torre. 190 nível, copiou? 190. 190, gente, reporte comando pronto, VIP 5384. 304, obrigado. Sideral 9970, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém 9970. Afirmativo, prossegue em frente, cabeceira 35, já ingressa via pista, reporte livrando para a Bata. Para sua informação, não há tráfego a reportando a final do 1-0. Corrigindo, dá 1-7. Reporte liberando pista 1735, por gentileza. Total 9896, totalmente controlado no solo, ao livrar, chama o solo em 121, no décimo 99896 da Total. Sideral 9970, autorizada a colagem pista 10, o vento norte 03 nós de intensidade. Sideral 9970. Total estabilizado no ILS 90. Total 9990, complete final do procedimento ILS Actuation, chame torre 118.95. Completa, chama a torre 118.95. Para o 234, Recife 350, próximo. Do 4234, autorizado Recife 350, nível Diego, isca 58, cola da 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transmissão Caju, controle 1198, acione 5501. Geral 9970, decolou, bombo flock, fizemos um pequeno desviozinho à esquerda aqui. Geral 9970, ciente, contato radar, saída Momo, submontanha 360. Autoriza approach de Momo? Geral 9970, após 2000, autorizado Momo. 7. Vamos para o estacionamento. Passou externo, baixou e travou, total 9990. Total 9990, tráfego avistado, vento variável com 03 nós, autorizado pouso, pista no zero, total 9910. 9910, tem o pouso autorizado na 10. Juliette, Juliette Bravo, ciente da UTI 402, liberando a pista no 735 para barra, tal estação na frequência livre até a próxima. Juliette, Juliette Bravo. Controle, tem como coordenar para o sideral a proa de flock? Sim, está quase coordenação, sideral 9970. Confirme? Quase coordenação. Obrigado. Geral 9970, autorizar direto o flock. Obrigado. Alô, passarei do 2223, está pronto para o pushback e acionamento. Passo 3, está livre para o táxi. Livre, puxa, acionamento e reportará para o táxi. Rio 5973, chame Centro Recife na frequência 126.85. Recife 1268, Rio 5973. 126.85. 226, decimal 85, Rio 5973. Passaria 223, início de imediato. Paulo Salvador, total 9990, livrou. Total 9990, até que seja Alfa, reportar naquilo para ingresso no pátio 3, devido ao passaria do incidente pushback no momento agora no pátio 3. Só ficar aguardando aquilo. Total para ingressar no pátio visual com a aeronave no pushback. Se a gente vai manter posição lá para sua equipe e aguardar para ingresso no pátio 3, total 9990. Ok, mantém. Geral 9970, chama centro do Recife na frequência 126, decimal 85. 2623, autorizado o táxi, via parte principal, ideal, no ponto esperado no 0, chame torre, 118, decimal 95, que é legal no 0111, boa viagem. Afirmativo, Índia Alfa no ponto de espera, torre 118, bom trabalho, boa semana. Então, 9990, vou observar o táxi da aeronave da Passaredo, vai ingressar no pátio 3, vai tentar para os sinalizadores. Ok, seguindo atento aos sinalizadores. Torre Salvador, muito bom dia. É o Passaredo 2223. A próxima aqui, o ponto de espera está pronto. Sente Passaredo 2223, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Estamos na viatura da Infernal liberando a pista. Afirmativo, estamos mantendo o ponto de espera aqui na sua escuta. Considere inicialmente a linha e mantém. A linha mantém cabeceira 10, aguardando apenas a liberação da pista. Afirmativo, então a linha mantém, 2223. Passarei 2223 autorizado, decolagem, pistão no zero, o vento variado com 02 nós. Livre decolagem para o 2223 a passeio. É 2223, decolar 238, controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, até bom dia. Controle, bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar, saída árvore elefa, sub mantenha 180. Subir a 180. Autoriza dar presente curva direita para evitar a formação? Autorizado, Passaredo 2223. Ok, obrigado. Chico, acho que não pagou. Confirmar a radial de saída? Acho que não pagou. Gente, agora estou de cópia. Controle, Passaredo. Siga, Passaredo, 2223. A autorização foi após Arbor, direto Conquista. Passaredo 2223, após Arbor, autorizado Vitória da Conquista. Excelente, graças. Salvador, 35384, para o Príncipe da Conquista. Está livre, após táxi, 35384. Golf 4-4 Salvador para Serra Juliette, Juliette de Romeu, nível 085, Nicolau Almo 7, primeira curva à direita, corredor a XRX 1000 pés inicialmente até o farol da Barra, controle 19.8, acione 5505 Papa Golf. Falou com o atendimento correto? Poderia confirmar pessoas a bordo? 104 a bordo, para acionar meu táxi, torre, ou no 895, boa viagem. A Golf, após quando pronto para o táxi, o altímetro 10, 11.